Max Beer, a mais nova espetaria de Ponte Nova. Venha conhecer. Ambiente super agradável para tomar aquela gelada com os amigos, degustar as melhores porções e, claro, saborear as diversas opções de espetos vindos diretamente da churrasqueira. Tem também aquele pãozinho de alho com sabor inconfundível. Acessando o perfil no Instagram, você fica por dentro das promoções de rodada dupla, caipi em dobro, entre outras. Max Beer, o seu happy hour jamais será o mesmo. Ei, você que tá num sufoco, numa pindaíba, deixe a sorte agir com Raspaminas. Com uma moedinha de um real ou uma nota de dois, você pode ganhar até 40 mil reais. O prêmio que você achar é seu, é Kit Pelando. E você aí, tá precisando ganhar uma graninha? Seja vendedor do Raspaminas. Ligue agora, 31-3338-8400. Raspaminas é da Loteria Mineira. Sociedade de Ponte Nova, CYL279, 790 kHz, 5.000 watts. Aqui sua mensagem vai mais longe. Começa agora o programa mais ouvido do rádio. Bom dia, Ponte Nova. Com ele, Tom Ferreira. A sua manhã com mais alegria. Promoção, os melhores ouvintes. Bom dia, Tom Ferreira. Bom dia, meus amores. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Hoje é sexta-feira. Até que enfim, chegou a nossa tão sonhada sexta-feira, né, gente? Está começando mais uma edição do nosso Bom Dia Ponte Nova, uma programação gostosa, uma programação especial para você nesse final de semana. Eu sou seu amigo Du Ferreira, te fazendo companhia até às 11h30 da manhã, com muita música boa, informação, prestação de serviço. Às 9 da manhã, você capricha que você pode mandar sua mensagem pra gente aqui pelo nosso WhatsApp 96101025, tá bom? Então capricha no seu áudio, participa aí, pode pedir sua música, pode mandar beijos e abraços para quem você quiser, pode ficar à vontade. Às 10h30 da manhã, tem aí o nosso espaço Talentos da Terra. É um espaço reservado para músicos, artistas, canções aqui da nossa terra, da nossa região. E você só ouve aqui na Rádio Ponte Nova, tá? E às 11 horas da manhã, tem o nosso Faixa Estendida, né, gente? Meia hora só de música, sem intervalos comerciais. Pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana, como ficaria a sua rua? O elevador sem ascensorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana se orgulham de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.